Ouça. Ouça a melhor. Santo Amaro FM. Se tem raça, tem rebanho. Somos Ebairujo, crio santainês, a raça fundamental que o mundo abraçou de vez. A bandeira vai se abrir nas posições que você deve ir. Arroba Rebanho Irujo no Instagram e conheça a raça Santa Inês. Chama, chama, chama no Rebanho Irujo, menino! Todo mundo já conhece, só você que nunca viu. É preciso ir lá pra ver o belo Aras do Brasil. Aras Pamplona tem animais de qualidade, é pertinho da cidade, fica na beira do rio. Em Cabaceiras, do Paraguaçu, a terra de Castro Alves, o poeta varonil. Chegando lá você vai ver a criação do cavalo sem fronteiras, manga larga, machador. Com tudo isso, se você se convenceu, convide um amigo seu e traga também seu amor. Tranquilidade, amizade e harmonia, com certeza todo dia aqui todo mundo acha. Vou de cavalo, vou de carro ou de carona. Esse é o Aras Pamplona, a força nobre da marcha. Todo mundo já conhece, só você que nunca viu. É preciso ir lá pra ver. Aras Pamplona, a força nobre da marcha. É o Aras do Brasil. Nove Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo, com reumatismo, artrite, artrose, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite e fortalece o sistema imunológico. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético. Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove Mistura, você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais de sua cidade. O sol está no ar, se ligue nessa onda. Santo Amaro FM 105,5. 8 e 6. Se era isso que você queria, uma noite apenas, você vai ter o que quer de mim. Um lance sem compromisso e fim. Se era isso que você queria, uma noite só, sem sentimentos, vai ser assim. Você vai ter o que quer de mim. E a boba fui eu que quis acreditar que era amor. Você não mereceu, mas o meu coração se entregou. Quem mandou eu me arrepender? apaixonar. Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boa fui eu, a boa fui eu. Quem mandou ficar na tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boa fui eu, a boa fui eu. A boa fui eu, a boa fui eu. Se era isso que você queria, uma noite apenas, você vai ter o que quer de mim. Um lance sem compromisso e fim. E o bobo fui eu que quis acreditar que era amor. Você não mereceu, mas o meu coração se entregou. Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu, o bobo fui eu. Quem mandou ficar na tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bom fui eu. Fui eu, o bobo fui eu, o fui eu. Se era isso que você queria, se era isso que você queria, se era isso que você queria. Quantos vezes vai errar até descobrir que o certo era o meu? Quantas noites vai virar até perceber que nunca me esqueceu? As horas me dizem que o tempo é pra sempre, mas eu não sou. Acorda pra gente. Eu cansei de ser o seu despertador. A minha paz está na paz que me cabe. Eu posso ser o grande amor da sua vida. Eu posso ser sua saudade mais doída. E o que virá, se virá, ninguém sabe. A minha paz está na paz que me cabe. O grande amor da sua vida. Eu posso ser sua saudade. Senhoras e senhores, para Fernandes! Salvador! Quantos beijos vai errar até descobrir que o certo era o meu? Quantas noites vai virar até perceber que nunca me esqueceu? As horas me dizem que o tempo é pra sempre, mas eu não sou. Acorda pra gente. Eu cansei de ser o seu despertador. E o

descer, quero ver descer. Para na papá, na papá, para na papá, para na papá. Meu beijo vai te viciar, a minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir. Yeah. Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir. Yeah. Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Cris B. Meu beijo vai te viciar. Amaro FM. Bem de 4 horas com você, com você, com você. Don't be on the beach. Chimera. Mamacita. Duende Primero. Ai, ai, ai. Hoje é sexta-feira de bobeira, eu tô pra frente. Ei. 40 graus centígrados, tá muito caliente. Uh-huh. Todo bem vestido no estilo envolvente. E ela me olhando, bagunçando minha mente. Two of us now home alone. Yeah. You and me, the sun and sea. Want you and a home. Uh-huh. We can love till end of time. Clima fica quente. Uh-huh. Quando eu sento, dança e comoda muita gente. Uh-huh. Tá calor, tô suando a roupa toda. Ixi. Você me olhando assim, que coisa louca. Nós dois a sós no lugar. Eu, você, o sol e o mar. Eu só você e o mar. Pra gente poder se amar. Seduziu a noite toda. Bailando que nem maluca. Deixa minha cabeça tonta. Tô parado nessas curvas. Seduziu a noite toda. Eu nunca mais verei. amor que não se pede, não se repete. Amor, você vai chegar. Abri a janela, um raio de sol invadiu minha casa. Um anjo sem asa, é ela, a bela e a fera. Enredo do samba da Vila Matilde, nenê. Meu canto, você, Portela. Vou levar em Madureira, vou levar lá na favela. Vou levar no cacique de Ramos, oh. Ela vai conhecer meus amigos e manos, que é pra ela me conhecer. E nessa novela, passei de bandido a protagonista. Surfista no flow, sambista, artista do front. Por mais que eu conte, ninguém acredita. É a mais bonita, bonita. O meu santo se assanha, perfume da minha flor de canha. Morri no morrito da tica, ai, ai. Paixão é o silêncio que grita. Embriagados de prazer, moça bonita, a mais bonita é. Ela é a mais bonita, moça bonita, a mais bonita é ela. Ela é a mais bonita, e nessa novela, passei de bandido a protagonista. Surfista do flow, sambista, artista do fronte. Por mais que eu conte, ninguém acredita. É a mais bonita, bonita. O meu santo se assanha, perfume da minha flor de canha. Morri no morrito da tica, ai, ai. Paixão é o silêncio que grita. Embriagados de prazer, moça bonita, a mais bonita é. Ela é a mais bonita, moça bonita, a mais bonita é ela. Ela é a mais bonita, moça bonita, a mais bonita é ela. Ela é a mais bonita, moça bonita, a mais bonita é. A mais bonita é ela. Oito horas e 30 minutos. Tua

Você mentindo e eu achando lindo. Você mentindo e eu achando lindo. Você me ilude de um jeito tão fofo. Tô viciado no seu papapá. Oh, a boa de passar. Oh, a boa de passar. Como é que nega esse homem gostoso? Fico com fogo só pra me queimar. Oh, a boa de passar. Chama baixinho, vai. Você. Você me ilude de um jeito tão fofo. Tô viciado no seu papapá. Oh, raiva boa de passar. Oh, raiva boa de passar. Como é que nega esse love gostoso? Brinco com fogo só pra me queimar. Oh, raiva boa de passar. Oh, raiva boa de passar. É o Piseiro e o Pagode no encontro. E aí, senhoras e senhores? Chama no Piseiro e no Pagode. Que raiva boa de passar. Faz barulho, Tarcísio no acordeon e Vitor Fernandes! Eu vou começar a gravar. Você vai ver que eu apontei a câmera pra ir. Ou eu posso falar? Posso, né? Não, porque senão eu vou entrar dentro do áudio. É só você falar assim, estou gravando. E aí eu vou saber. Mas se eu... já tá com o play ligado. Sabe? Não, isso aí sim. Eu tô falando na hora que eu chegar em você, porque eu vou começar aqui. Um, dois, três e... lamentavam de quanta vida tinha lhes custado encontrar o paraíso da solidão compartilhada. Loucamente apaixonados, depois de tantos anos de cumplicidade estéril, desfrutavam o milagre de se amarem tanto na mesa como na cama, e chegaram a ser tão felizes que, mesmo quando eram dois anciões esgotados, continuavam brincando feito coelhinhos e brigando feito cachorros. Te amar é fácil demais, é. Não é só eu que digo isso, não. Tua cara na televisão não me adianta falta. Não vamos esperar o ano acabar de novo pra gente se ver. Que seja com você, que seja com você. demais. Te amar é massa demais, é. Te dá um murro em câmera lenta. Vem. Tô cuidando de você e você cuidar de mim. Passa a mão no meu cabelo pra acabar com o pesadelo e com o pensamento ruim. Vou te levar pra jantar. Fiz a mesa na varanda. Você vem no corredor, que beleza quanto amor. E a receita não desanda. Bota um som daquela banda, que o silêncio às vezes pira. E eu te chamo pra dançar, só nós dois numa ciranda, pra lembrar que o mundo gira. Vem se aglomerar comigo, aglomeração a dois. Vem colar no meu umbigo, vem curtir nosso castigo, deixa o resto pra depois. Vem se aglomerar comigo, vem. Aglomeração a dois. Enfrentar qualquer perigo, sou mais forte que o inimigo, com nosso feijão com arroz. Não precisa fazer mala, mas nós vamos viajar. Liga a máquina do tempo, vem voar no pensamento, tanta coisa pra lembrar. Vem comigo pro futuro, vem. Fazer brinde, dar risada, fazer guerra de almofada e me sujar com seu batom. Vem se aglomerar comigo, aglomeração a dois. Vem colar no meu umbigo, vem curtir nosso castigo, deixa o resto pra depois. Vem se aglomerar comigo, vem, aglomeração a dois. Enfrentar qualquer perigo, sou mais forte que o inimigo, com nosso feijão com arroz. Sou mais forte que o inimigo, mais forte ainda contigo. Você só abre um sorriso e me lembra que eu tenho tudo que eu preciso. Pensamento positivo, mantenho meu estilo sem me apavorar. Mas quando não tô tão tranquilo, você faz aquilo e me faz me acalmar. Faz daquele jeito que eu gosto, vem, sabe esquentar nosso clima. Vem, sempre colada comigo, colando no umbigo, mais forte que um imã. Meu sentimento é verdade, seja na tristeza ou na felicidade. Sonhando contigo até sem tá dormindo, eu misturo meu sonho com a realidade. Amanhã quando acordar, deixa que eu faço o café. Deixa a luz do sol entrar, deixa eu ler no seu olhar as coisas que Deus disser. Quando bem te vi cantar, eu quero aplaudir de pé. E outra vez vou respirar, pro pulmão se encher de ar e o coração de fé. Vem se aglomerar comigo, aglomeração a dois. Vem colar no meu umbigo, vem curtir nosso castigo, deixa o resto pra depois. Vem se aglomerar comigo, vem, aglomeração a dois. Enfrentar qualquer perigo, sou mais forte que o inimigo, com nosso feijão com arroz. Santo Amaro FM. Banda Cristal Quebrado. Mais um em sua coleção. Estou vendo em seu olhar qual é a intenção. Tá querendo só se divertir e achou que eu ia cair. Tá pensando que eu sou qualquer um, está muito enganada a respeito de mim. Eu não tô disponível para curtição. Estou vendo em seu olhar qual é a intenção. Estou sozinha, mas me dou valor. Eu ainda acredito no amor. Conta lá para os seus amiguinhos que essa daqui você não enganou. Eu não vou cair. Ei, seu segurança,

horas do Brasil. O som está no ar, se liga nessa onda. Santo Amaro FM 105,5. 9-2. Santo Amaro FM. Bom dia, cidade. 105. Me ama, ia, ia. E deixa eu te amar. Deixa eu te amar mais perto. Me ama, ia, ia. E deixa eu te amar. Vem que tudo vai dar certo. Santo Amaro FM. Quero estar pra sempre com você, curtindo lado a lado no rolê, num pico abençoado só pra ver o sol nascer. Yeah, yeah. Revirar os olhos de prazer, domingo entediado não vai ter, e todo feriado que chover, fazer amor. Vai ser de festa no meu coração. E essa paz, quem me traz é a paixão. E assim vai ser daqui pra frente. Me ama, ia, ia. Deixa eu te amar, deixa eu te amar mais perto. Me ama, ia, ia. E deixa eu te amar. Vem que tudo vai dar certo. Abençoado só pra ver o sol nascer. Yeah, yeah. Revirar os olhos de prazer, domingo entediado não vai ter, em todo feriado que chover, fazer amor. Oh, oh, oh. E hoje o dia vai ser de festa. Paz, quem me traz é a paixão. E assim vai ser daqui pra frente. Me ama, ia, ia. E deixa eu te amar mais perto. Me ama, ia, ia. Deixa eu te amar. Vem que tudo vai dar certo. Me ama, ia, ia. E deixa eu te amar. Deixa eu te amar mais perto. Vai dar certo. Me ama, ia, ia. E deixa eu te amar. Deixa eu te amar mais perto. Me ama, ia, ia. Deixa eu te amar. Vem que tudo vai dar certo. É mané que fala mansa. Santo Amaro FM. Bem de 4 horas com você, com você, com você. Ei, São Paulo! Amor diferente. Um beijo foda, já beijei. Uma cama quente, já deitei. Já fiz amor de tudo que é jeito, pra tirar você do peito, só que eu não tirei. Achei que nós dois não tinha nada a ver, até eu ficar longe de você. A gente pode tentar e dar errado outra vez, mas de uma coisa você sabe, eu também sei. Só a gente faz amor diferente. Se você não voltar, morre gente. Morre eu de bebê na cidade.

mereço mais. Cadê o amor? Cadê você? Seu coração, cadê? Enquanto tô jogando pra ganhar, você quer me perder. Cadê o amor? Cadê você? Se não me quer mais, já tá com alguém. Ontem terminou, chorou, falou que não tava bem. Sei, sua intenção é me fazer sofrer. Pisar no nego, bota pra moer. Mas deixa eu te falar. Bota a mão pra cima, São Paulo, já vai embora. Oh, saudade que eu tava. Vida de cachorrada, da vida de... Saudade que eu tava da minha vida. cidade cachorrada, da cidade. Por falar em... Tô aqui fazendo um. Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva. Hoje não sou eu que escolho, ela que estão me escolhendo. Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo. Ô, saudade que eu tava da minha vida. Da vida de cachorrada, da vida de... Olha quem chegou, já tá com alguém. Ontem terminou, chorou, falou que não tava bem. Sei, sua intenção é me fazer sofrer. Pisar no nego, bota pra morrer. Mas deixa eu te dizer, desce lado esquerdo aqui, meu caminho. Cidade cachorrada, da vida de... Saudade que eu tava da minha vida. Cidade cachorrada, da vida de... Falar em... Tô aqui fazendo um na minha mesa. Tem a loira, a morena e a ruiva. Hoje não sou eu que escolho, ela que estão me escolhendo. Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo. Da vida de cachorrada, da vida de... O Brasil, o embaixador, o embaixador! 9h29. Santo Amaro FM. Santo Amaro FM. 24 horas com você, com você, com você. Vamos que Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. E Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes fazendo som. Deixa o som da música fazer você dançar. Com Pedrinha Moraes a festa não tem hora pra acabar. Por isso solte fogo, dance, dance, até se cansar. Alegria da night é fazer, fazer vocês dançar. Olha o Scatman, olha o Scatman. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes, ai, ai, ai, ai. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Deixa o som da música fazer você dançar. Com Pedrinha Moraes a festa não tem hora pra acabar. Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar. Alegria da night é fazer, fazer vocês dançar. One step, one step. Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som.

Deus sabe de tudo que eu passei pra ficar com você. Agora eu tô voltando pra mim. Agora eu tô voltando pra mim. Bom dia, cidade. Butters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome. Santo Amaro FM. 24 horas com você, com você. Bom dia, cidade. Olha sua história. O semana era 500 de salão, cabelo, pé e mão e maquiagem. E a bonita não andava de busão, mete logo um seminovo na garagem. Era iPhone, era iFood, eu me fude nessa. Me largou, tá doendo no coração, no bolso e na testa. Quando o homem se apaixona, ele faz de tudo. E é assim desde que o mundo é mundo. Você vê um cara de família vira botequeiro. Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio. Acabar quando acaba o dinheiro. Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio. Quando você vê um cara de família virar botequeiro. Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio. Quando você vê um amor acabar quando acaba o dinheiro. Tem rapariga no meio, tem rapariga no meio. Comigo foi desse jeito. Era iFood, eu me fude nessa. Me largou, tá doendo no coração. coração no bolso e na testa. Quando o homem se apaixona, ele faz de tudo. E é assim desde que o mundo é mundo. Quando você vê um cara de família virar botequeiro, tem rapariga no meio, tem rapariga no meio. Quando você vê o amor acabar quando acaba o dinheiro, tem rapariga no meio, tem rapariga no meio. Quando você vê um cara de família virar botequeiro, tem rapariga no meio, tem rapariga no meio. Quando você vê o amor acabar quando acaba o dinheiro, tem rapariga no meio, tem rapariga no meio. Comigo foi desse jeito. Vou chegar invadindo, é a tropa do Márcio Vito. Se cola na corda comigo, vê se clima você vai descer. Desce novinha, vai descer. Não para, não para, vai descer. Oh, desce novinha, vai descer. Desce novinha, vai. Fiz envolvente, é uma loucura. Joga que joga no chão. Olha que sentadão, senta aqui, senta aqui, sentadão. Vai, olha que sentadão. Oh, oh, opa. Vai no chão, vai, olha que senta. Sentadão, olha que sentadão. Não para não, sentadão, sentadão, sentadão. Bateu onda, essa marquinha já tá chamando o verão. Passa sandal que ela tá queimadinha. Hoje é dia, vai, vai. Olha que sentadão, senta aqui, sentadão. Olha que sentadão, não para não, sentadão. Olha que sentadão, senta aqui, sentadão. Olha que sentadão, não para não. Sentadão, sentadão, sentadão. Quem tá feliz, levanta a mão. Na palma da mão, palma da mão, palma da mão. É. Hoje eu vou chegar invadindo. É a tropa do Márcio Vito. Se cola na corda comigo. Vê se clima você vai descer. Desce novinha, vai descer. Não para, não para não, vai descer. Desce novinha, descer. Que sucesso, tchê! Envolvente, é uma loucura. Joga aqui, joga no chão. Olha que sentadão. Senta aqui, senta aqui, sentadão. Olha que sentadão. Para não, geral. Olha que sentadão. Senta aqui, senta aqui, sentadão. Olha que sentadão. Não para não. Sentadão, vai, vai. Sentadão, sentadão. Bateu onda, essa marquinha já tá chamando o verão. Passa a sandal que ela tá queimadinha. Hoje é dia de sentadão. Olha que sentadão, senta aqui, sentadão. Todo mundo! Olha que sentadão, para, vai! Olha que sentadão, olha que senta aqui, sentadão. Olha que sentadão, não para não. Vai! Sentadão, sentadão, sentadão. A fumaça acaba com meu pulmão. A bebida destrói o meu fígado. A saudade afoga meus olhos e mesmo assim sobrevivo. Tem pedaços de mim em camas variadas. Amores mal vividos, bocas mal beijadas, noites mal dormidas. Se sabe o motivo, a razão e a culpada, então como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando, o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado. Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando, o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado. Tem pedaços de mim em camas variadas, amores mal vividos, bocas mal beijadas, noites mal dormidas. Se sabe o motivo, a razão e a culpada. Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado. Como tem coragem de ficar falando mal? O que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado. Te esqueço assim. Você tá precisando de um corpo de bombeiro. Eu tô chegando com o meu corpo inteiro. Não precisa ficar nervosa, calma, potranca. É só você tocar pra acionar a alavanca. Não precisa ficar nervosa, calma, potranca. É só você tocar pra acionar a alavanca. Seu bombeiro chegou. Seu bombeiro chegou. Seu bombeiro chegou. Dá uma balançadinha na mangueira do amor. Chamou, chegou. Tocou, acionou. Chamou, chegou. Tocou, acionou. Chamou, chegou. Tocou, acionou. Dá uma balançadinha na mangueira do amor. Avisa que o pai chegou. Vem, carnaval. Você tá precisando de um corpo de bombeiro. Eu tô chegando com o meu corpo inteiro. Não precisa ficar nervosa, calma, potranca. É só você tocar pra acionar a alavanca. Não precisa ficar nervosa, calma, potranca. É só você tocar pra acionar a alavanca. Pra cima, galera! Seu bombeiro chegou. Seu bombeiro chegou. Seu bombeiro chegou. Dá uma balançadinha na mangueira do amor. Carnaval! Seu bombeiro chegou. Seu bombeiro chegou. Seu bombeiro chegou. Dá uma balançadinha na mangueira do amor. Chamou, chegou. Subiu! Tocou, acionou. Chamou, chegou. Tocou, acionou. Chamou, chegou. Tocou, acionou. Uma balançadinha na mangueira do amor. Ouça, ouça a melhor. Santo Amaro FM. Se tem raça, tem rebanho. Somos rebanho. Nas posições que você deve ir, para ficar do nosso lado, curtindo nosso animal premiado. Difícil é não levar. Vem! Se tem raça,

Santo Amaro FM. Eu ouvi palavras ditas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho, e você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo o perigo. E quando eu precisei, você chorou comigo. Valeu por você existir. É tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar. A sua vida abençoa. Vou correr por você. Que eu mereci. Então pra sempre amigos